gostaríamos mais que tivesse aqui sido discutido o futuro, que é o conhecimento, como é que nós conseguimos valorizar estes territórios, pessoas e valorizar territórios. As questões burocráticas de facto acontecem, há problemas, mas não é isso que vai resolver este problema daqui a 10, 20 anos. E acho que a discussão agora tem que subir para esse nível, senão nós estamos a falar no próximo ano mesmo na questão dos incêndios, nas burocracias, que não corre bem, as comunicações, para ser resolvido. Foi importante a parte até inicial antes do programa, de, em direto, o que é que está a fazer dentro dos laboratórios, com as equipas de investigação, com os jovens, e demonstrar que é possível haver um Portugal diferente e não andar sempre na gestão interior e litoral, mas sim falar em territórios, em programas, em políticas de implementação, e como é que elas se implementam perante todos estes desafios. Resumindo isto tudo, o que aqui está é, faltam pessoas, e é preciso fixar, e depois é preciso valorizar o território. E é isso que a BLC3 está a fazer. Exatamente. E pronto, faltou um bocadinho isso no debate, que era enriquecedor para isto, quando se começou a querer aqui falar muito de alternativas para a floresta, porque só vimos aqui questões mais de planeamento normais, não é esse o desafio. O desafio é fixar pessoas e trazer investimento e valorizar o território. Esse é que é o desafio e é aí que nós temos que passar o